arremesso manual, foi tocada a bola do jogo de Elcio. Elcio entregando agora para Zé Carlos, lá vai a bola da Calduro, para Lima de cabeça, vai chutar no poste, voltou pro próprio Lima, vai completar, completou e gol! Gol do Internacional Lima! Já era para fazer na primeira, quando a bola foi levantada na área para ele, deu de cabeça no poste, a bola voltou, dividiu com dois zagueiros, ganhou dos zagueiros e tocou pro fundo do gol. Internacional 1, 11 minutos e 30, Internacional 1, Botafogo 0, Regis Oyer. Os jogadores do Botafogo estão reclamando o impedimento do ataque do Internacional. No primeiro lance não houve, quando Lima cabeceou na trave. No segundo, a bola voltou da linha de fundo, portanto não houve absolutamente nada. Jogada de Luiz Fernando, Lima cabeceou no poste lateral, na volta ele ajeitou e bateu de bico com a perna direita para fazer Internacional 1-0. Nada de errado no gol de Lima, pelo contrário, uma presença marcante do centroavante em dois momentos legais, da cabeçada no poste e finalmente a recuperação entre os zagueiros para um chute curto, fazendo o primeiro gol do Internacional. Importantíssimo, Ítalo. Adesvaldo José de Lima marca o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro com a camisa do Internacional. O Inter agora sobe da 11ª para a 7ª posição no Campeonato Brasileiro. Atenção, olha o Lima, experimentou, tira o golaço. Gol! Internacional, um golaço de Lima, num giro espetacular, colocou no ângulo, mas que gol do Lima! 20 minutos, Internacional 2-0, Regis. Luiz Carlos Vinck cobrou a falta, veio para Luiz Fernando, ele tentou bater, bateu mal de pé direito, a bola tocou em Hugo de Leão e sobrou para Lima, de virada, ele mandou uma bomba no ângulo superior esquerdo da meta de Zé Carlos. Uma pintura, o gol de Lima, Internacional 2-0. Fazia tempo, tanto tempo que até nem me lembro de um gol tão bonito como o de Lima. No ângulo, de virada, um gol empolgante. O Mirassol faz 2-0, Ítalo. Adesvaldo José de Lima marca o seu quarto gol no Campeonato Brasileiro e eleva o Internacional à 7ª colocação do Campeonato Brasileiro.